forró está na alma, na mente e no coração. Nordestino não se acalma se ouve o som de um baião. Corre, pula, se agita, toma logo uma birita e dança ao som de Gonzagão. Morena, aperta o passo, eu não quero ver canseira. O forró do mano velho tem chamego a noite inteira. Lá no Patativa, lá na casa do alemão, tem coco, tem chachado, tem shot, tem baião. Morena, quero teu molho pro tempero do forró. Quero ver sua correndo, ver o chão levantar pó. Pra dançar forró eu vou em qualquer lugar, seja perto, seja longe, com você eu já tô lá. Sou nordestino, sou de fé, e sou doido por um forró. Se tem um bom arrasta-pé, ou de carro vou a pé, só não gosto de ir só. Vou com você, minha morena, esquentar essa noite fria. No fogo da nossa paixão, dançando shot e baião, vamos amanhecer o dia. Ei! Morena, aperta o passo, eu não quero ver canseira. O forró do mano velho tem chamego a noite inteira. Lá no Patativa, lá na casa do alemão, tem coco, tem chachado, tem shot, tem baião. Morena, quero teu molho pro tempero do forró. Quero ver sua correndo, ver o chão levantar pó. Pra dançar forró eu vou em qualquer lugar, seja perto, seja longe, com você eu já tô lá. Sou nordestino, sou de fé, sou doido por um forró. Se tem um bom arrasta-pé, ou de carro vou a pé, só não gosto de ir só. Vou com você, minha morena, esquentar essa noite fria. No fogo da nossa paixão, dançando shot e baião, vamos amanhecer o dia. Ei! Sou doidinho por forró. Sou doidinho por forró. Forró. Sou doidinho por forró.